Nunca mais eu, nunca mais eu, nunca mais eu vou pro samba pra levar a mulher, mas eu. Eu nunca mais eu vou pro samba pra levar a mulher, mas eu. Achei. Vai levar um, né? Vou levar também.